Hoje eu acordei pensando assim: o que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer. Tenho tanto tempo pra sonhar, e essa vontade de cantar me faz feliz sem perceber. Obrigado, sol, por me acordar e ver que eu tenho tanto tempo pra estar com meus amigos e estudar. Com meus amigos eu vou. Eu acordei pensando assim: o que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer. Tenho tanto tempo pra sonhar, e essa vontade de cantar me faz feliz sem perceber.